começa o novo turno aqui no Jogatina BG. Vamos rolar os dados de hoje. Eu sou o Zabuzeta e eu gostaria de ter mais tempo pra jogar. Isso tem relação com algum jogo? Não, mas eu queria ter tempo pra jogar todos eles. É um hashtag desabafo. Exatamente. Eu sou a Jéssica e eu só queria conseguir fugir da caverna antes que você me matasse. Só não isso. Foi eu, foi o dragão, tá? Foi tudo culpa sua. Também. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, então. Nosso podcast de férias. As jogatinas de férias, né? A gente vai... Nossas curtas férias, mas sim, bem aproveitadas. Exatamente. E nessa edição a gente vai falar de alguns jogos que você pode comprar lá na Bravo Jogos, que é a nossa loja parceira. Você pode comprar seu jogo lá com desconto no à vista e também parcelando no seu cartão de crédito, então, bem show lá na bravojogos.com.br. Temos que agradecer também as nossas pessoas. Nossas pessoas, a nossa população nossa aqui população. Do JBG Land. Exatamente. Que são as pessoas que acreditam no projeto e apoiam o Jogatina BG através do PicPay, como é o caso do Eric Santos, o Eric Seika. Ele apoia o Jogatina BG. Um beijo pra você, Eric. Um beijo, muitas saudades. Ele sim, ainda ouve o Jogatina? Eu acho que não, mas eu tô mandando um beijo porque ele apoia. O Eric é uma pessoa muito ocupada, né? Exatamente, viajando pela Europa. Viajando o mundo e fazendo uns concursos muito loucos. Nossa, é verdade. É o menino que estuda, né? É. Exato. Nunca vi ninguém estudar mais que ele, porque eu não te conheci na época que você estudava pra concurso também, exatamente, né? Né? Mas é... eu não sou um tão exemplo assim. Eu deveria estar continuando estudando. Bom, e com isso a gente dá início à nossa jogatina de férias, mas que a gente volta um pouco mais ali no final do ano. A gente tá gravando agora no final de janeiro, mas pra falar a respeito do final do ano, foi diferente esse ano pra nós, né? Que a gente normalmente viaja pro Natal pra Amparo, que é a cidade onde você nasceu. Uhum. Pra... visitar minha família. Sim, pra visitar sua família. Comer um almocinho de Natal topzera da vovó. Topzera. Nossa, é aquele almoço. Aquele almoço que tinha o tender com as frutas. Então, nossa, eu comi muita fruta. A gente compensou no almoço de Ano Novo, né? Sim. Vovó fez questão de fazer comida de Natal no Ano Novo. Sim. É, mas essa parte é a parte que você come, entre aspas, sem culpa, né? Porque Natal... é mais ou menos, né? Natal eu fiz um pilates maratona agora, né? Verdade. Pra compensar. Faz duas semanas que eu tô todos os dias me esticando. Sim. Mas assim, tipo, Natal novo, é até uma parte que eu vou gravar com o Snake. Gravei com o Snake, vai estar mais pra frente. O Snake fala que sobrou comida ainda do Natal, mas isso mas era... mas sempre sobra. Mas era tipo dia 5, dia 10, e ele falou, não, ainda eu tô comendo comida de Natal. Ah, não, peraí, aí já... pô, galera, vocês estavam alimentando o exército. Exatamente, mas a gente também teve Natal com a minha família, né? Então uh-huh, também o pessoal come bem assim, né? E é engraçado essa mudança de cultura. Né? Você tá acostumado eu lá, de né? São Paulo é tipo tender, peru, comida básica de Natal. Uhum. Aí aqui é tipo costela no bafo por não sei quantas horas e não sei o quê. Meus tios são fissurados por costela bovina. Não, e tira aquela peça assim do tamanho de uma criança, sabe? Coloca no meio da mesa assim. Não, o pessoal gosta de uma costela aqui. Não, aqui tem os costelões 24 horas, né? A gente mora perto de dois, um ali na Chile e um aqui perto do outro mercado que a gente vai direto, né? E tem aquela coisa, você tá com fome, 3 horas da manhã, vou bater uma costela ali. A respeito dos joguinhos, vou falar a respeito de um jogo que é intermediário. Ele é de leve pra médio, assim, na minha opinião, que é o Santa Maria. Porque ele tem as regras simples, assim, ele tem algumas mecânicas interessantes, mas eu não diria que ele é um bom jogo de entrada. Porque ele vai ter algumas mecânicas que são muito mais, um pouquinho mais complexas. É o segundo ou terceiro passo que você faz com uma pessoa. E como funciona e qual é o objetivo de você jogar o Santa Maria? O Santa Maria é um jogo de 1 a 4 jogadores. O jogo publicado aqui no Brasil pela Paper Games, o jogo tem aquele verniz bonito, os componentes... É bem bonito mesmo, sim. Achei bem legal. Tem gente que não gosta da arte desse jogo, eu não sei, eu acho... Cara, ela é meio caricata, né? É, talvez mas ela seja é bem isso. Legal. Eu acho legal, acho bonitinho. É um espanhol ali na capa. É, sim, todo invocado, acho muito massa. Esse jogo é um jogo que passa ao longo de 3 anos. Cada ano é uma rodada, né? E a rodada ela é dividida por ações que os jogadores podem fazer. No início de cada rodada, o jogador que é o primeiro daquela rodada vai rolar os dados brancos, que vai separar ali. O número de dados brancos que você vai ter, que eu já vou explicar a função deles, é 3 por jogador. E cada jogador pode usar no máximo 3. Então é bem certinho. Por mais que você tenha a possibilidade de você usar dados extras e você já já usou seus três, você não pode usar mais. Uhum. Além disso, o jogador vai começar com um dado azul, mas ele pode aumentar isso até 3 dados azuis no total, que vai fornecer habilidades específicas. Seu objetivo no final dos 3 anos é ter mais pontos de vitória, e você vai fazendo isso através de ações que você vai preenchendo o seu tabuleiro, que é um tabuleiro 6x6, né? Linhas e colunas ali que você vai ter, que você tem vários espaços já pré-impressos no tabuleiro. É recomendado que você jogue do lado A, que ele é assimétrico, mas ele vai ter símbolos semelhantes, quase todos semelhantes aos demais jogadores, pelo menos os de recursos, o de ativação na trilha do conquistador, da parte de exportação e outras coisas. E ele é muito gostoso porque ele é bem fluido assim de você jogar. É, ele junta várias coisas em um jogo só de uma forma muito legal, que é essa parte de você montar a sua colônia, expandir, né? Sua colônia, no caso, e você alocar esses dados. Eu acho que isso aí ele faz de um jeito que você tem que pensar um pouco além de só espacial ou só pensando em pontuação, sabe? Sim. Só pensando em como usar os dados ou só pensando onde colocar as coisas. Eu achei isso muito legal. Isso é legal porque, só explicando a parte dos dados, quando você ativa um dado, seja o azul vai ativar sempre na horizontal e o branco vai ativar na vertical. Para cada espaço que tenha ação ou trocas, outras coisas assim que você tem naquela coluna, você vai ativando o dado naquela ação e na última ação daquela coluna ou daquela linha, né? Linha, coluna assim, você para com aquele dado e também faz ação. Então, o número de ações que você vai ter é baseado no número de construções que você pode ter. Então, existe uma ação também de você poder colocar construções ali no formatinho de L ou meio retangular, que você preenche o tabuleiro para você poder, quando você ativa um dado, você ter mais ações que você tem, entendeu? Os dados são rolados, então ele lembra até essa questão do Grand Nass Hotel, né? Que a Paper Games também trouxe, que você escolhe um dado e você ativa ele. Só que a ativação desse jogo é bem diferente do Grand Nass Hotel, né? Então é bem legal porque você vai fazendo essa questão de você preencher, melhorar a sua colônia, colocando as peças de construções, de fazendas, montanhas, florestas, e é bem interessante. A outra ação que você pode fazer é a ação de que você, assim, você tem moedas, as moedas elas permitem que você altere o valor de um dado, né? Tipo, por exemplo, se você tem um dado 3, você pode pegar 2 moedas e transformar em 5, ou 2, né? Você pode fazer esse range ali conforme você gasta suas moedas. E também as moedas você pode usar para ativar locais. Por exemplo, se eu tô numa coluna que tem 3 espaços de ação, eu tenho um dado 3 que eu vou usar lá, naquela coluna, e eu tenho moedas para gastar, por exemplo, se eu quero ativar o primeiro espaço com moeda, é preferível que eu use o dado, porque o dado vai ativar aquele local, certo? E se tiver uma moeda já ativando aquele local, que ele bloqueia aquela ação quando você passa com o dado, entendeu? Então, a forma que o jogo discorre, assim, eu achei bem interessante. Eu disse que ele é um jogo não necessariamente de entrada, mas é um jogo médio pra, leve pra médio, porque eu fui jogar com um amigo meu que já teve experiência com alguns poucos jogos, lá em Amparo mesmo, Juninho, e ele teve uma certa dificuldade no início, entendeu? Porque são mecânicas que pra nós que já jogamos, assim, é meio já habitual, né? Isso, eu digo que ele mistura de uma forma legal, mas é exatamente isso. A gente já tá habituado, sim, a essas mecânicas de... Como chama esse tipo? Tetris? De turno? Ah, Tetris. É que é polinômio, fala uma coisa assim. É meio louca. Não, cara, pega um nome mais fácil. Ah, é um quebra-cabeça. Isso, com essa mecânica de tipo quebra-cabeça e a mecânica de dados, né? A gente tá com cima, por exemplo, sei lá, no Grand Austria Hotel. Você rola os dados e com eles você faz as ações, sim, e tal. Esse aqui você tem que pensar que qual dado vai fazer qual ação depois que você colocar um negocinho no mapa, sabe? Então ele é um pouco mais complexo nessa situação. Sim. Mas eu acho que, assim, com 2-3 turnos você já... Sim, já entendeu. É, foi o que aconteceu. Ele até falou assim, ah, eu entendi meio tarde demais algumas funções e por isso que eu acredito que não vou ganhar por conta disso. É porque também, assim, ele tem mais que isso, né? Uh-huh. Você usa, por exemplo, os recursos que você adquire ali nas ações da sua colônia, você usa eles pra ganhar pontos de vitória, pra avançar em outras trilhas, e aí, sim, ele acaba tendo um pouco mais de complexidade do que só o seu tabuleiro pessoal. É. Se fosse só o tabuleiro, só essa administração das peças ali, seria bem simples porque ela é bem didática, assim, e você coloca as peças no geral. Falando a respeito de um tabuleiro central, que fica no meio da mesa, assim, é um tabuleiro onde você marca, tem duas trilhas, uma trilha é de religião e a outra trilha é do conquistador. A trilha do conquistador, ela é bem simples. Os jogadores vão disputar, a cada ano, a posição que tiver mais à frente daquela trilha. Quem tiver mais à frente daquela trilha vai ter uma pontuação específica pro ano 1, pro ano 2, pro ano 3, e cada final de ano essa trilha é resetada. Também vai ter uma trilha, que é a trilha da religião. Conforme você avança, você vai liberando novos dados azuis e também você vai liberando as fichas de estudiosos, que você pode ativar no tabuleiro central, tanto em locais que vão te dar recursos imediatos, tanto na parte dos sacerdotes, que vai te dar efeitos durante a partida, e até mesmo dos bispos, que vai te dar bônus no final do jogo se você atender aquele pré-requisito. Uhum. Nesse tabuleiro também fica aqui do lado, no lado esquerdo, fica as docas, que são como se fosse a parte de exportação. Sempre que você passa no seu tabuleiro do seu jogador com um dado ou com uma moeda e você ativa lá aquele local, e se você tem os recursos que qualquer uma das docas pede, você vai pegar aquela peça, você vai pegar o recurso e você vai colocar no seu tabuleiro. Olhando no tabuleiro central, você tem uma noção do que ela vai pedir e quantos pontos de vitória ou pontos de felicidade que vai fornecer no final do jogo como a partida. E depois que você coloca, se você tira do primeiro espaço no seu tabuleiro de jogador no lado direito, você também tem as suas docas, que tem símbolos. Eles vão te dar encaminho de dinheiro, aumentar na trilha do conquistador, aumentar na trilha da religião, até mesmo pontos de felicidade mesmo, que são os pontos de vitória. E é bem legal que no final do jogo, depois que você faz todas as rodadas, os anos, os jogadores vão fazer a pontuação, seja por completar linhas e colunas com peças que tem o símbolozinho do colono, seja a cada 3 moedas um ponto de vitória, seja com as suas docas e outras coisas. E é bem interessante, cara, muito bonito. Eu gostei bastante da arte do tabuleiro, eu achei ele bem, bem intuitivo, assim, é pelo menos pra quem já tem uma leve noção de jogos de tabuleiro, então é bem interessante. E você, curtiu o Santa Maria? Eu gostei bastante. Eu não sou uma pessoa que é muito fã de jogos de pontuação e tal, mas eu achei que ele tem esse twist das mecânicas, então ele se torna um jogo legal de ir jogando, não só pensar em pontuação, entendeu? Uhum. Tipo, eu vou fazer isso porque aí eu vou fazer tantos pontos. Você vai indo e quando você vê, você fez vários pontos, entendeu? Eu senti um pouco isso. O que o pessoal fala é de jogos com saladinha de pontos. Tudo que você faz vai garantir pelo menos pontos no final do jogo, isso, né? Então, exato. Você não fica totalmente perdido. Uhum. Então, esse aí é o Santa Maria que eu falei, jogo da Pepper Games, de 1 a 4 jogadores. Esse é o Santa Maria que eu falei, parece radialista, tá ligado? Essa, você acabou de ouvir. Você acabou bom de job. Ouvir. Bom job. Agora pulando da colônia pra uma masmorra... Eu quero que você fale a respeito do próximo jogo, Jéssica. O próximo jogo é o Clank, um deck building de aventura, cujo subtítulo já explica o que ele faz. É um excelente subtítulo, né? O Clank, ele é um jogo, como ele já disse, deck building, e ele tem uma mecânica de dungeon crawler nesse esquema de deck building. A ideia é que você é um explorador. Um ladrão. Um ladrão. Digamos assim, que desafiou os seus amigos a roubar os tesouros do dragão. Então, a ideia dele é que você consiga entrar nesse mapa, pegar tudo que você puder, de pontos mesmo, né? Uhum. De recursos, enfim, roubar as coisas do dragão. E cair fora. E fugir da caverna com esses tesouros. É o caso ideal, né? Esse é o caso ideal que nunca acontece. Quer dizer, acontece pra um cara, né? Uhum. O resto é f... E o que eu gostei dele é porque ele realmente faz esse mix da mecânica de deck building, assim, e cada carta que você vai ter vários símbolos, né? O símbolo seja da habilidade, que permite você comprar novas cartas e melhorar seu deck. É, o deck building dele é bem intuitivo nessa questão de todo mundo começa com a mesma mão, uhum, que são suas ações. E então ele lembra até o Star Realms, pra quem já conhece, que você vai baixando as cartas e você tem que usar tudo o que tava na sua mão. Sim, sim. Então ali você vai ter cartas que vão te permitir andar, cartas que vão te permitir bater em monstros, que pode ter alguns monstros no caminho, cartas que vão te dar poderes mesmo de, tipo, compre outras cartas, ou ganhe dinheiro. Tem vários efeitos que você pode montar ali na sua mão. Essa sinergia das cartas, a parte é interessante, porque realmente é onde funciona o deck build, porque se for só baixar carta, você não veria uma evolução. E como isso, o deck build, a mecânica em si, é sobre evolução do seu baralho, ele é bem interessante, porque às vezes um jogador pode focar em ter várias cartas, enquanto o outro tá focando mais em movimento, isso, o outro focando mais em coisa. É, jogando com várias pessoas, como a gente fez, a gente já viu pessoas que focaram em comprar cartas, uh-huh, em bater em monstros e ganhar muito dinheiro fazendo falando isso. Pessoas que saíram correndo igual doidos pelo mapa. Exato, eu vi isso também. Eu, principalmente, eu sou meio, assim, de sair muito rápido do mapa. Você sai muito rápido, pega tudo que dá e cai fora. A última partida eu fiz o contrário, mas foi engraçado porque alguém saiu do mapa sem pegar, pegando o tesouro de 5 e saindo, assim, tipo, bem rapidinho, assim. Porque ele tem essa parte, assim, de você forçar a sua sorte, né, que é, querendo ou não, uma mecânica importante. Porque você, conforme os jogadores compram cartas na pilha de compras ali, né, tem cartas fixas e tem cartas variáveis, podem surgir o ataque do dragão. Porque durante a sua exploração, você vai tendo cartas que vão gerando os clanks. Isso. Onde você pega seus cubinhos, você coloca numa parte ali, e quando rola um ataque do dragão, você pega todos aqueles cubos, vai ter já um número X de cubos pretos nesse pacotinho, você coloca. O ataque do dragão vai ter um valor específico baseado no que tem naquela partida, e quando rola o ataque, você saca o número de cubos equivalente àquele ataque do dragão. Isso. E se tem um cubo da cor preta, ninguém sofre nada de dano. Isso. Mas se você tem um cubo da cor vermelha, de algum jogador, aquele jogador sofreu um de dano. Isso. Então, o número de vidas que você tem é exatamente o número de clanks, que é como se você fizesse barulho dentro da masmorra e chamasse a atenção do dragão. Uhum. Né? Só que tem cartas que, obviamente, vai te permitir que você sofra muito menos clank, mas você tem que contrabalancear com o movimento. Tem essa parte de força a sua sorte, que é o quê? Às vezes, você tá vendo um tesouro importante, mas mais a fundo naquela masmorra tem um tesouro ainda melhor. Aí você fala, será que vale a pena eu fazer toda aquela volta, porque existe regras de movimento? Isso. Né? Que são muito importantes. A ideia do mapa, se vocês puderem procurar depois, se vocês tiverem interesse. Na verdade, o mapa é diferente, os dois versos. Sim. Inclusive, com a expansão, você tem outros mapas ainda, né? E nesse mapa, você tem alguns campos onde você consegue pegar um tesouro menor, que é tipo uma coisa que vai te dar ali na hora, um ponto, uma poção de vida, qualquer coisa assim. Você tem os mercados, onde você pode trocar as moedas por itens mais valiosos. Você tem as cavernas, que são lugares onde você entrou, você não pode mais andar. Ela te bloqueia, digamos assim, que é um terreno difícil, né? E entre esses locais, você tem alguns modificadores. Alguns que você precisa gastar mais cartas pra andar, alguns que você precisa bater em algum bicho ou fazer barulho pra passar. Enfim, tem locais de tesouro, tem muitos locais que você vai vendo no mapa. E dali também você já consegue bolar a sua estratégia, né? Pra onde eu vou, o que que eu vou pegar e qual minha rota de fuga, entendeu? Sim, porque é interessante, todo mundo começa junto e começa a se espalhar. Isso. Né? Buscando os tesouros, buscando os tombos do macaco, né? Sempre tem um espertinho que fica na superfície pra sair rapidão, né? Sim. Então, o mapa, na verdade, era dividido em duas partes, né? A gente tem a parte da superfície, por exemplo, acho que no jogo base é o castelo, né? Sim. A caverna onde você entra pra achar o dragão. E embaixo tem um subterrâneo em si. Isso, a masmorra. Se você fica da masmorra pra baixo e acaba o jogo... Ou você morre? Você morre. E você... Zerou mesmo, faz zerou. Tempo nenhum. Você morreu, perdeu o jogo, tá fora. Só que se você consegue ficar pra cima do subterrâneo, você ainda consegue segurar seus tesouros. Digamos que alguém volta lá e te salva, entendeu? Sim. Como tem essa questão dos jogadores entrar e sair, e assim que o primeiro sai, ele força o número X de rodadas que vai acabar o jogo, entendeu? Porque é um jogo necessariamente rápido, assim. Eu acho que ele dura uma hora no máximo. Ele depende muito dos jogadores, né? Sim. Se tiver alguém que faz isso, que pega uma ou duas coisas e cai fora, ele vai ser um jogo rápido. Se eu não me engano, são 4 rodadas, depois acaba o jogo, Sim. né? Tipo, digamos assim, uma pessoa vai lá e sai. Sempre que for a vez dela, vai rolar um ataque do dragão. Uhum. E nisso, vai acelerando o jogo. Por exemplo, já aconteceu de eu morrer jogando contra os Abusa, porque saiu o maldito cubinho da minha cor antes de acabar o jogo. E eu ia conseguir escapar, entendeu? Sim. E não consegui. Então, nisso, ele vai acelerando pra que o jogo não demore muito. Mas alguém tem que sair do mapa. O bom desse jogo é que, pra mim, já meio que já pra dar as opiniões, porque sempre que eu olhava uma foto, eu não entendia, assim, tipo, parece que não tinha sentido, porque, porque você olha a foto, é meio poluído. Não, ele não tem muito apelo visual, eu acho, pra quem tá olhando de fora. Ele parece, é isso, né? Ele é bem poluído, ele parece que tem muita informação. Até pra jogar a primeira vez, eu acho que ele é um pouquinho mais lento, até você pegar o ritmo do jogo, e agora eu tenho que ir pra lá, agora eu tenho que voltar, eu tenho que ir embora. Até lá, ele pode ser um pouquinho mais devagar, mas depois que você pegou o jeito, jogar com pessoas que já conhecem, eu acho que, cara, vai muito Sim. rápido. Não, depende também do grupo. Por exemplo, quem tá mais, que gosta mais dessa temática de aventura, não tá se importando necessariamente de ganhar o jogo, assim, tá mais pela diversão, ele é um jogo perfeito. Sim. Eu tive o caso que eu fui jogar com o Iha, né, que ele é ultra competitivo, ele já ficou tipo, né, sabe como que é o Iha. mas... Ainda bem que ele não vai ouvir esse podcast. Eu duvido. Sua imitação maravilhosa. Mas como que eu conheci o Clank? O Lucas Nakai, que é um dos nossos apoiadores, ele veio pra Curitiba e a gente se encontrou na Fanbox e ele levou o Clank in Space, que é a versão... É como esse que a gente tá falando, é a versão medieval. O Clank in Space é uma iteração sobre esse Clank, só que no espaço, e ele passa dentro de uma nave e o tabuleiro é modular. Entendeu? Interessante. E o que ele adiciona é a questão da exploração, vai ter portais, vai ter alguns locais de movimento, então ele é muito mais preenchido, o tabuleiro, assim, bem mais coisa pra fazer. Então ele vai ter várias regras adicionadas. E ele adiciona as guildas das cartas que você tem, entendeu? Porque... Ah, ele tem mais uma camada de deck building. Ele tem uma camada adicional que eu acho muito legal de deck build, porque não é só você pegar os companheiros podem ter facções e você pode fazer essa... Ah, a gente nem comentou dos companheiros, sim, né? Os companheiros são umas cartas diferentes que te dão algum bônus mais fixo, digamos assim, né? Sim. É bem legal. E eles formam combos entre si também. É, o ideal é muito legal. É um jogo tanto de você forçar sua sorte e você gerar seu combinho, você gerar sua máquina que faz e funcionar. E também tem expansão, né? Quantas expansões ele tem até agora? Tem 3 expansões. A expansão que a gente tem é Tesouros Submersos. Vai vir agora uma expansão, já tá saindo já pela Conclave. Esse jogo é da Conclave, só avisando, tá? Mas vai ser uma nova segunda expansão, que é Golden alguma coisa. E também tem a Curse of the Mummies, né? Uhum. Que é da a Maldição da Múmia, que é o mapa que vai ter a múmia. E aqueles bonequinhos 3D são especiais da Bravos Jogos? Sim, a Nossa, Bravos Jogos. Nossa, é muito legal. Porque se você comprar na Bravos Jogos com a expansão, se você comprar só o jogo... Eles têm um pack, né? O kit jogo mais expansão, e aí você ganha os bonequinhos 3D, que são os carinhas da capa. Cara, é muito legal. Achei muito massa. É muito legal, por exemplo. Porque os bonecos mesmo são muito ridículos, né? Tipo, é um jogo muito bonito, assim, a arte dele. Muito americano, né? Isso. E aí é um meeplezinho de joguinho euro. Mas, então, se vocês tiverem interesse, forem comprar, recomendo comprar esse kit da Bravos Jogos, porque exatamente, os bonequinhos valem a pena. Agora coloca o barulho da caixa registradora. Mas assim, só pra concluir, você curtiu, né? Eu gostei bastante. Ele não é 100% meu tipo de jogo, uhum, que eu sou total roleplay, enfim. Mas eu acho que ele faz uma média bem boa entre essas coisas. E eu também gosto de deck building. Ele conseguiu mesclar de um jeito maravilhoso essa parte de você montar seu deck e você andar num tabuleiro, uhum, sabe? Eu achei muito legal. E a temática também é boa, né? Eu gostei demais. A expansão que a gente tem, que é a dos Tesouros Submersos, ela traz cartas novas. Traz regras de movimento. Traz algumas regras de movimento, tipo de nado. Então tem os lugares submersos que você, se você passa mais de um turno, você começa a tomar dano, né? Os negócios assim. Ele é bem legal nessa parte. Tem mapas novos também, eu achei... Cara, é um jogo bem completo, assim, né? Sim, sim. E isso que a gente não viu todas essas cartas, né? Tem muita coisa. É verdade. Tem muitas cartas. Ele então... tem bastante conteúdo. Se você tá com a grana curta e tá pensando em comprar só o jogo, é o jogo base é muito bom ainda. Dungeon Crawler sempre tem essas vantagens, né? Que é a rejogabilidade. Alguns fizeram isso de uma forma muito boa, outros não. E o Clank, ele fez a média bem, assim. Você tem cartas suficientes pra não ficar sempre na mesma estratégia, sabe? Sim, isso é bom. Agora eu vou trazer aqui o Snake, beleza? Então... Oi, Snake! Agora eu sumonei o Snake aqui, porque a gente vai falar a respeito de joguinhos, mas Snake, vamos falar a respeito aí de como foi suas férias. Olá, pessoal. Eu vi que você tá bronzeado. Deixa eu dar um oi. Deixa eu dar um oi. O bronzer é de hoje, tá? Que eu tava trabalhando, porque no vocês... Sol. No sol. Cadê o produtor solar? Então, ainda não comprei. Ah, tá. É que assim, eu esperava ir pra rua, mas não esperava ficar tanto tempo na rua, então decisões erradas foram tomadas. Mas foi um bom final de ano, foi uma virada gostosa, mas foi legal, tivemos... Você aproveitou com a família toda? Com a família toda. Você aproveitou, tipo, uma parte, assim... Sabe, sua família e a família da sua esposa? Sim. Então você pode fazer duas refeições? Não, mas foi uma... É aí que foi legal, porque foi as duas famílias no mesmo lugar. Ah, então elas fizeram refeições achando que fossem separados. Tipo, o total acho que dava pra um batalhão da infantaria de 45 pessoas, talvez. Tipo, tinha aquelas panelas, assim, de escola, assim, aquelas de merenda. Não, exagero. Não teve tanto. O que teve, teve bastante variedade, mas não teve muita dessa variedade. Essa que dá pra dizer. Sim, isso é legal. Foi gostoso, tanto que hoje foi o último dia que eu comi a sobra de Natal. Então quer dizer que ainda tem a sobra do Ano Novo. Caracas, isso que é planejamento, hein? Cara, tá uma delícia, cara. Tipo, é. Todo dia é Natal. Eu gosto dessa campanha. Mas é bom que esse momento foi pra descanso, apesar da gente não ter se reunido, né? Porque muito da equipe viajou, né? A galera ficou apertada. Você também começou a trabalhar nesse período e eu viajei pra São Paulo, né? Então teve cheesecake pra... Teve cheesecake. Fazer e entregar. Mas um pouco antes, a gente se reuniu aqui em casa pra gente jogar um jogo que é um clássico já um antigo. Uhum. Acho que é 2009 o jogo foi lançado, que é o Small World. Small World, o pequeno mundo. A gente tinha jogado com 3 jogadores. Sim, com 2 jogadores, eu e você. Eu e você, a gente jogou em 3 com Rodit? Não, a gente ia jogar em 3 e a gente acabou jogando no máximo. Ah, tá certo. Daí a gente jogou com a galera. Uhum. E joguinho muito legal, cara, de controle de área. Sim. De você pensar como que você vai, qual raça, combinação de classe, eu não sei como que é mesmo. Que é, como se fossem os atributos, os, né? Os atributos de cada... É porque assim, ó, pra você que não entende de como que funciona o Small World, é até achei difícil, porque é um jogo já consagrado, já veio no Brasil pela Galápagos Jogos, lá fora saiu pela Deus of Wonder, e esse jogo ele é um jogo assim, que ele é um jogo de controle de área bem de entrada, né, ele é bem simples assim, a bem forma simples, que funciona, muito tranquilo. Mas a parte que brilha dele é as combinações das raças com seus atributos, então... Aleatoriedade, é, né? Tipo, aleatório, tipo, você vai ter lá os esqueletos voadores, você vai ter os anões do mar, né, vai ter toda essa combinação, e as combinações faz a sinergia do jogo funcionar. Uhum. Isso é bem legal. E você pensar, conseguir assim, otimizar essa distribuição de peças, né? Uhum. Quanto mais você conseguir ficar, às vezes, pelo que eu percebi, quanto mais você fica com uma determinada raça, melhor você consegue se estabelecer, né? Sim. É porque você tá falando de ficar com uma raça por quê? É, porque a gente percebeu um combo muito... Já são 2 combos, né, na verdade. Uhum. Que é o dos esqueletos, cara. É, os esqueletos o pessoal gosta, fala que é bem forte mesmo, né? Bem forte, cara, os esqueletos com... A primeira vez que a gente jogou, né, eu esqueletos com aquele que é marcador mais um, dependendo da região, né? É. Que é muito bom, mas eu fiquei com isso. Os mercantes, né? É, mercantes, assim, que como se eles estivessem em cada região ganhando dinheiro, é, né? Exato. E o outro, qual que foi que o Douglas jogou? Ele tava... jogou de esqueleto. Não, né? Ele jogou de esqueleto, mas eu tava tentando lembrar qual que é a variação dele. Mas também, cara, ele se estabeleceu muito bem no mapa. Sim. E como ele sempre tava adquirindo novas peças todo turno, e o pessoal meio que não tava invadindo do lado dele, então ele ficou na dele, foi expandindo, tipo Império Romano, e foi embora, tá ligado? Sim, o que eu acho legal do Small World é que também tem essa parte da combinação das raças e tal, mas ele tem um conceito de como que o mundo é pequeno e tal, e as raças estão querendo entrar naquele mundo pequeno. Uhum. Você tem um conceito de raças em ascensão, raças indecadentes e raças extintas. E raças extintas, porque uma vez que você, a sua raça for sendo dizimada aos poucos, né, for perdendo os tiles e você não tem como recuperar eles, chega uma hora que é fraco o suficiente, você pode anunciar que ela tá entrando em decadência. Você não controla elas mais, exceto algumas raças, alguns efeitos, mas aí você pode selecionar uma nova raça e você tiver 2 raças sob seu controle, né? Uhum. Porque qual que é o objetivo do jogo? É uma raça ativa que você sempre vai estar em todo turno e uma raça passiva que ela não faz mais nenhuma ação de você invadir ou... Ela tá lá pra tomar porrada, mas ela tá lá pra se tomar porrada. Quando não tiver porrada, ela vai ganhando dinheiro pra você. Exatamente. Porque o objetivo do jogo é você ter mais dinheiro, né? No final do jogo. O dinheiro é realmente essa moeda que você tanto compra as raças, que você vai pagando moeda dependendo da posição delas, lá, da posição que você joga os outros jogadores. O jogo rola ao longo de 10 turnos e mais jogadores pode rolar só 8, né? 5 jogadores, né? Uhum. Diminuir pra o jogo não ficar tão longo. O jogo rápido, sei lá, 1 hora e meia no máximo. É foi assim. Mais ou menos isso. E teve que olhar bastante coisa no começo, explicar, mas quando você entende, como ele tem um conceito muito simples, ele é muito rápido de você funcionar. Se o teu inglês é bom, tem um vídeo de 5 minutos no YouTube. Sim, cara, é um vídeo que você explica... fácil, é muito rápido a ideia, assim. É muito tranquilo. É do Rule Girls, né, que ele fala. Rule Girls. Isso. É, acho que é isso. Mas o que dificulta um pouco mais é você tentar entender essa combinação das raças, né? Ele tem até o guia dizendo o que cada um faz. É, cada raça e cada atributo faz, né? É. Mas assim... É bem tranquilo. Eu peguei ele numa troca, tá? Não foi uma compra, assim, nossa, preciso comprar. Tava rolando uma math trade aqui em Curitiba, né? Aquela questão que o pessoal fala, quais são as opções de troca, o que você tem, o que você oferece. Peguei ele, tinha um jogo parado, falei, vou pegar, e eu fiz uma boa troca, porque realmente ele é legal, porque, por exemplo, como vem às vezes amigos, assim, que não tá acostumado com jogos tão pesados, esse é um jogo legal, ele é divertido, ele é estratégico, é um acaba... jogo de entrada para controle de Sim, área, que vai, diferente. Você, sim, controle de área de entrada, né? Você pensa, pera. War, né? Não. Então esse jogo, ele é muito legal, ele é muito bonito, tem muita arte, bastante componente. Vem um insert funcional, então é muito legal isso. Um insert funcional, isso é verdade, cara. Cara, isso de insert funcional, acho que todo jogo deveria ter. Tipo, o Twilight Imperium, quarta edição, tem. Lembra quando era a terceira? Aquela caixa gigantesca, tudo... Você abria tudo assim, jogado. Tudo jogado, se você não tivesse insert, não tivesse aquelas caixas. O Twilight Imperium, quarta edição, vem tudo bonitinho assim, né? Um cantinho especial até pra aquela raça lá do... Dos Zerg, né? Dos Skrulls. Skrulls, isso. Ghost of Skrulls, né? O fantasma do Krell. Krell, é. Nossa. E Zeke, eu quero também puxar aqui, porque a gente teve contato com um party game que eu também peguei na troca e eu não dava nada pra ele e ele é muito divertido. Segundon? Exatamente. Explica aí pra galera. Segundon, como o próprio nome diz, se trata da segunda-feira. Não, mentira. É um jogo que o objetivo é ficar em segundo lugar. Uhum. É, não importa se você fez 1 milhão de pontos, o objetivo é ficar em segundo lugar. É a segunda melhor pontuação. É a segunda melhor pontuação. Como que é feito esse jogo? É um baralho que vai ter números de menos 5 até mais 5. Quanto maior o número, mais difícil vai ser. Sim, é menos cartas. Menos frequente, né? Sim. Você tem um boardzinho bem pequenininho só pra contar essa sua pontuação. De menos 16 até 16, né? Isso. Todos os jogadores começam no zero e você... Toda rodada, na verdade, você reseta, lembra? É. E você tem 5 rodadas pra fazer. Você vai receber 5 cartas. E o que consiste você fazer com essas cartas? Ah, eu vou jogar em mim? Não, você pode jogar no seu colega. Sim. Então, por exemplo, você pode dar pontos pro colega, disparar ele lá na frente, dar um monte de pontuação pra ele, e você ficar justamente em segundo lugar. E, assim, a primeira rodada é modo aleatório, frenético, né? Frenético, que você não sabe. Mas lá na terceira, quarta rodada, você já começa a ler o pessoal. A calcular, tipo, não, eu estou em primeiro lugar, mas o Zabuza tem chance de ficar em primeiro, então eu vou buffar ele, vou jogar um monte de carta de pontuação pra ele. Sim. E vou deixar as negativas pra mim. Sim. Porque não é ruim você ficar negativo muitas vezes. Exato, porque dependendo, por exemplo, você tem essa pontuação, né? São 5 rodadas. Se eu fiz 10 pontos e você fez menos 5 na primeira rodada, e você fez 10 pontos na outra e eu fiz mais 5, eu tô com 15 e você vai estar com 5, entendeu? É. Então essa parte é bem legal, assim, que você vai fazendo essa contabilização, tipo, essa... Eu não lembro se ele é de 2... 2 a 6 jogadores. 2 a 6 jogadores, mas a gente só jogou de 3... De 3... E de 5, né? É, 3, 5 e jogamos de 2, nós dois. Eu já joguei de 2 com você. Lembra? É, comigo a gente jogou de 2, mas... Sim, e ele funciona de 2, né? É verdade. Sim. A gente jogou... E, cara, ele é caótico porque é aquela questão, as pessoas selecionam a carta, aí fica lá, eu sou chato nesse jogo, porque fica lá, 3, 2, 1... Que ele vai acelerando, eu, cara, acelerando, tipo, a gente não consegue pensar. A ideia é realmente, como é party game frenético, eu gosto de deixar mais frenético indo fazendo isso, porque das 5 cartas que você tem, você seleciona e você joga na frente de um jogador, mas você não pode esperar o Snake jogar, você tem que jogar ao mesmo tempo todo mundo. Então, por exemplo, se todo mundo joga carta no Snake, às vezes uma pessoa joga um menos 5, outra joga um 5, às vezes não dá nada, entendeu? O cara ficou no lugar, né? É, então... Só gastou carta. É, inclusive você pode jogar em você mesmo. A última carta da rodada você tem... É obrigatório jogar pra você mesmo. Então você também tem essa parte estratégia do que você vai ter pra você ou não. É, porque às vezes, tipo, chega no final da rodada e você deixa aquela carta decisiva. Não, eu vou pegar essa carta e vou bufar o cara. Bem no fim, todo mundo te bufa e você quer ficar lá pra trás. Eu não quero ganhar pontos. É, então é muito um jogo de leitura, mas é muito divertido, me surpreendeu bastante. É muito legal, cara. Sim. Vale a pena. É um joguinho pequenininho, é bom você colocar no bolso pra você ir pra aquela festinha. É o tamanho de uma caixa de um cupe, assim. É, o tamanho do cupe. E assim, cara, ele é ultra rápido de explicar. Cabe fácil. No bolso da bunda. Exatamente. Só pra acabar aqui, a gente teve essa festividade, né, que a gente reuniu pra jogar o Small World, jogamos o Secundon, e também o Por Favor Não Corte Minha Cabeça, com várias pessoas novas. Sim. E a gente jogou no modo aleatório, né? Não, aleatório não. Não, a gente jogou no modo normal, mas tinha gente jogando no modo aleatório. Não, a gente jogou no modo hard. É, não, modo normal, hard, que eu quis dizer, e muita gente tava só no aleatório, não tava escolhendo nada de carta e ganhou. O Jonathan, né, cara? Sim. Não foi o Jonathan, foi o Raita. Tava, nesse dia tava eu, você, o Raita, o Augusto, o Augusto e o Douglas. E o Jonathan. Então a gente tava, sei lá, a gente tava em 6 pessoas. E um tava jogando aleatório e tava ganhando tudo. Era absurdo, a cara. A gente já volta e meia falou várias vezes aqui do Por Favor Não Corte Minha Cabeça. Ainda continua sendo um dos meus party games favoritos, porque ele é muito fácil. Eu acho ele muito divertido, a questão de leitura. Então, show. Show. Snake, é isso então. É, eu vou isso, continuar pessoal. Com o podcast, então vai lá trabalhar. Não, lembrando, agora, né? Esse horário já deu, né? Posso pra casa? Ver minha família? Exatamente. Beijar então, minhas crianças? Nem tem. Tem, você tem duas crianças, o Bento e a Fox. Ah, não, eu tô falando criança. Não, mas elas são mais piores. Mais pior do que as crianças, isso é verdade. É verdade, cara. Né? Você já viu o trabalho assim, para levar eles passear? Dá trabalho, cara. É super divertido, porque a gente coloca eles no porta-mala. Os dois cachorros, tá? Só avisando. Os dois cachorros. Nossa criança, tá? E eles vão no porta-mala, cara, e é uma ansiedade, é uma alegria, porque a gente pega a coleira e ele já sabe, vamos passear. Só que a gente não passeia ali perto do condomínio, porque tem muito cachorro, e cachorro de rua, assim. Uhum. Aí a gente fica com medo deles serem atacados, porque, tipo, eles gostam de provocar os cachorros também, e são uns retardados. E a gente não consegue controlar isso. Então a gente pega eles, joga no porta-mala, eles se jogam, cara. Uhum. É lindo, porque a gente só abre a tampa do porta-mala e eles vêm correndo, assim, alucinado. E entra assim e fica... Cara, parece que ele tá chorando, mas é a ansiedade dele, cara, que ele fica... Beleza, a gente vai, ó, às vezes na minha sogra, na minha mãe, ou no parque. Leva eles dão uma volta, eles passeiam, eles brincam, eles correm, eles fazem tal, não sei o quê. Cara, quando a gente coloca de volta eles no carro, tipo, vamos pra casa, eles entendem que vão pra casa. Tipo, eles não brigam, não fazem manha e tal. Eles sentam no carro, parece criança que passou o dia inteiro realmente brincando, cara. Sim. Eles voltam quieto. Legal. Com cara de cansado, assim, tipo... E é assim, a gente chega em casa, uhum. Eles descem e eles deitam, eles morrem. Sim. Eu fingi de morto, cara, mas... Ó, eu tenho, teoricamente, um cachorro, né? A Piper é um gato cachorro. O gato é meio estragado com relação a isso. A gente tem uma brincadeira que a gente taca a bolinha pra ela de feltro, assim. Ela vai lá, pega a boquinha e traz aqui pra nós. Em compensação, o Bento é estragado. Ele não pega nada. Você joga pra ele, ele olha, ele vai atrás, ele olha pro negócio e vai embora. Sim. Então, tipo, Bento, você tem que pegar e trazer. A gente esfrega o troço na cara dele, tipo, tenta fazer ele morder e nada funciona. Cara, ele não entende o conceito de pega a bolinha. Mas esses aí são os cachorros do Snake. Mas joga uma comida pra ele, cara. Cara, é engraçado porque o Snake, eu vi lá, porque eles são meio desesperados pra comer, né? O Bento é, cara. É. Então, da última vez, foi engraçado porque você só tacou a comida assim e ele foi... Sim, o Bento, ele assim, cavaleiro do apocalipse da fome, ele veio pra terra, só que ele encarnou no Bento, ele parou lá. E, cara, às vezes eu tô ali na cozinha lavando louça e tal, aí, tipo, o quintal tem janela pro quintal. Então, às vezes eu faço um barulho de prato, ele... Oi? Ele aparece, assim, ele pula na janela, ele fica... Porque ele é grandão, né? Então ele dá altura na janela dele e fica... E aí, tem alguma sobra, alguma coisa? Posso ajudar? O Bento é incrível, cara. Você faz barulho conhecer. De plástico, ele já aparece na janela, ele já... Ele e comida é um relacionamento muito sério. Sim, exatamente. Então é isso, pessoal. Muito beijo. Obrigado, um beijo, fica aí com sei lá mais quem. Pra serrar? Você vai serrar o podcast? Não, eu calma vou aí, encerrar. Cara, que violência. Pra encerrar, eu vou falar... Mas já tá acabando? Já está acabando, falta mais... Não, calma, tem mais um jogo ainda pra falar. Que é o Clans of Caledonia, um jogo que eu acabei trocando e pegando ele no final ali de dezembro. E eu fiquei maluco por jogar, por querer jogar. Eu tava querendo até jogar solo ele. É a sua maldição, né? De comprar jogo e não ter ninguém pra jogar. Sim. Mas o Clans of Caledonia é um jogo que tá vindo pela Meeple.br. Novamente, até uma republicação. Ele atende de 1 a 4 jogadores. E ele é um jogo econômico, né? Ele é um jogo que a Jéssica não vai curtir. É por isso que a gente não jogou. Junto. Eu fiz questão de não jogar, desculpa, gente. Podem me odiar à vontade. Não, não precisa odiar, não. Porque, assim, eu tenho que pensar que board game é uma coisa bem democrática. Atende quem gosta de jogo cooperativo, aquele a galera do War Game, o cara ultra competitivo, então você pode fazer de N maneiras. Ó, mas se vocês quiserem falar de videogame, eu sou mais hardcore, tá? Isso é verdade. Clans of Caledonia, ele passa num cenário do século XIX, onde os jogadores representam clãs da Escócia durante o processo de industrialização do país. E é muito, muito legal o jeito que ele funciona, porque ele tem um feeling tanto de terra mística, porque ele tem tanto a parte do tabuleiro onde você vai alocando suas peças, certo? E o tabuleiro vai ter essa questão de adjacência, e sempre que você coloca próximo a um jogador, você ativa uma habilidade, um bônus, como qualquer jogoeiro vence o jogador tiver mais pontos de vitória, ao longo do no final dos 5 turnos que você vai ter. Cada turno vai ter 4 fases, a fase de preparação, só pra deixar a partida pronta pra aquela rodada, você também vai ter a fase de ação, que é a maior fase do jogo, a fase de produção, como lembra, por exemplo, a fase do Terra Mística de renda, e por fim a fase de pontuação de final de rodada, que cada rodada vai ter um pré-requisito para pontuar. Então os jogadores vão realizando ações. As ações que você tem é ação de tanto de você comprar e vender mercadorias, ação de você adquirir novos contratos, de você expandir no tabuleiro, você vai colocando as peças, pagando o custo, seja o que está representado na sua ficha do jogador, mais o custo que tem no tabuleiro. Então, por exemplo, o tabuleiro vai ter vários números de moedas impressas, e essas moedas vai somar o valor que você vai colocar. Se você coloca um trabalhador numa floresta, aquele trabalhador é um lenhador. Se você coloca uma montanha, ele é um minerador. E os demais construções, seja padaria, seja queijaria... Mas ele continua com a mesma roupinha, tipo Age of Empires. Sim, sim. É só o mesmo Mipo, sabe? E é bem legal porque você tem que saber... Porque assim, no início da partida, cada jogador vai colocar dois meeples bem separados. Mas durante a fase de ação, quando você for expandir, quer colocar peças no tabuleiro, é sempre adjacente onde você tá. Mas se você parar no tabuleiro, existe os lagos e rios que inicialmente você não pode atravessar. Então você tem que melhorar isso também como uma ação. Você pode melhorar a questão de atravessar rio, lagos, o que eles chamam de lote. É, né? Tem lutinha? Não tem lutinha. Ah, então se você chegar do lado do seu amiguinho, você faz o quê? Você dá dinheiro pra ele? Não é assim, ó. Como funciona? Se existe uma construção de um jogador e você coloca qualquer peça que seja adjacente, né, num tile que é do lado dessa construção do jogador, você tem um bônus de vizinhança, que é o quê? Você faz uma compra da mercadoria daquela construção com redução de custo. Então a parte de você ter a adjacência é muito legal. O lance é que você vai fazendo várias coisas nessas rodadas, então o seu dinheiro é praticamente o número de ações que você pode fazer, porque praticamente tudo vai gastar dinheiro. O decorrer da partida, assim, eu achei muito bom. Eu joguei apenas uma vez, mas quero jogar muito mais. Depois da primeira partida, já queria jogar de novo na sequência. Esse daí, o Iha, gostou? Gostou. Lógico. E foi legal porque, assim, ele tem bastante coisa pra você pontuar no final da partida, seja os contratos que você cumpriu, seja a expansão. Como é que é esse negócio de contratos? É que, assim, lembra bastante o Marco Polo. Como você produz mercadorias básicas, tipo leite e cereal, e se você tem construções como queijaria, produção de whisky ou de pão... E ele tem essa parte de fases de produto também. Então, tipo... olha só como que funciona. Durante a fase de produção, a sua vaca vai gerar leite, uh-huh. A sua ovelha vai gerar lã, uhum. A plantação vai gerar 2 de cereal. Certo. Se você produz leite e você tem uma queijaria em campo, uhum. Você pode transformar aquele leite em queijo. É quase um Farmville. Quase isso. Pensa aqui, tem muita essa questão. É um Farmville difícil. E se você tem uma destilaria... Você pode transformar o cereal em destilado, né, que é a whisky, uhum. Ou até mesmo em pão. Essas mercadorias manufaturadas, elas são pedidas em contratos. Ah, os contratos, entendi. Vão pedir queijo, vão pedir whisky, que é a famosa bebida da Escócia, que uhum. Ficou famosa durante esse período. E quando você faz o contrato... O povo tava enjoado de pão, não sabia o que fazer com o cereal, foi lá e destilou. Destilou. Desfilou, não. Aquele desfile de milho, tá, sim, ligado? Que tem nos Estados Unidos, uhum. Da galera das colheitas. É, exatamente. E esses contratos, eles vão gerar alguns bônus, às vezes, mas eles vão gerar também produtos importados, que não tinha na Escócia, tipo cana-de-açúcar, algodão e outras mercadorias que vão gerar. Ao Brasil, hein? Exatamente. Quando você faz um contrato, no final da partida, o que vai gerar ponto também é o número de contratos. Se você tem mais contratos com outros jogadores, você vai ganhar um número X de pontos. Por exemplo, em 4 jogadores, o primeiro ganha 12, o segundo ganha 6 e os outros não ganham. Tem que vender a parada. Você tem que fazer bastante contrato, mas não é o seu foco principal. Ah. Você pode fazer... Porque assim, o contrato é bom por conta das mercadorias importadas, porque elas vão gerar multiplicadores na pontuação. Essa como é que você consegue mercadoria importada? Não, só com o contrato. Você tem que fazer o contrato pra que você gere. Você não vai... Entendi. Não vai ter uma peça pra você. É uma troca. Exatamente, como se fosse uma troca. Mas pensa que quando você ganha cana de açúcar, você não recebe um tokenzinho da cana de açúcar. Entendi. Você só avança ela numa trilha pra dizer quantos que o país recebeu daquela mercadoria, entendeu? É um índice de PIB? Exatamente, quase fosse isso. É como se fosse ali... Tipo, é um índice de cana-de-açúcar, né? Um índice de... É, e tem um conceito que também é meio visual e eu espero que vocês busquem no manual pra vocês entenderem, porque também tem uma questão da pontuação que é um dos povoados que você faz interligação indiretamente no tabuleiro. É só das suas peças, uhum. E quem tiver mais povoados interligados... Como que você interliga esses povoados? É, quando é indiretamente, não pode ser adjacente por pastos em geral. Você tem que ligar indiretamente, seja por lagos, uhum. Seja por rios, e por isso que você tem que aumentar a sua trilha de navegação, essa coisa de navegação, porque você possa alcançar cada vez mais longe, entendeu? Entendi. Então, é um jogo interessante. Eu gostei bastante da premissa dele. Pra quem curte jogos estilo Terra Mística, Marco Polo, por mais que ele tenha muitas essas coisas, ele ainda consegue ser único, sabe? Ele consegue ter um twist dele. O mercado dele é sensacional, porque sempre que você compra mercadoria, por exemplo, se você compra 2 mercadorias, você paga, por exemplo, 10, e depois só o número de casas de mercadoria que você subiu. Meu Deus. Se alguém vende aquela mercadoria, recebe o valor maior, entendeu? Gente, a vida real já é assim. Por que vocês gostam de jogo desse jeito? Eu adoro, nunca vou entender. É uma coisa assim que... Mercado de ações, galera. Investe, fica rico, e aí vocês compram pra mais joguinho, entendeu? Vocês vão jogar joguinho disso. Sim, mas cara, é muito, muito maneiro. Clans of Caledonia vem pelo MeepleBR, um jogo sensacional. Pra quem gosta de jogos econômicos, fortemente recomendo pra vocês. Chegamos então ao final de nosso podcast. Espero que vocês tenham curtido. Você queria falar mais algum joguinho? Eu queria, mas pra isso eu preciso jogar, né? Sim. Meu Deus! Agora eu pego mais a dúvida. Com certeza! A nossa vizinha aqui é meio louca. A gente tem uns vizinhos que ouvem podcast pelado. A gente devia apresentar a jogatina pra eles. Aí, olha, a gente convida eles pra virem jogar. Só que com roupa. Não, por favor. Não, a gente só joga o microfone na janela deles. Não, melhor não. Não, assim, não dê palco pra maluco. Mas é isso, chegamos é aqui. É, não final... bata a palma. É, não, dê palco também pra maluco, né? Ah, dê palco. Eu entendi, dê pauta. Enfim. Não dê pauta pra maluco. É isso então. Um beijo. Diga pra gente quais jogos vocês curtiram aí que a gente falou. Eu já tava dando tchau. Já dando tchau? Calma, você pode dar tchau daqui a pouco. Desculpa, eu tô com sono. São 9 horas da noite ainda. Sim. Bom, é isso. Gente, um beijo no coração de vocês e até o próximo turno. Falem pros alvos a me chamar mais. Eu prometo que venho. É isso mesmo. Tem que vir mesmo. E semana que vem não vai ter news e vai ter um podcast especial de Twilight Imperium. Só avisando, tá? Vixe, meu Deus do céu. Até mais, beijo. Beijo.